Fone 119-8. Isso, Foxtrot Lima, copia a torre. Patango, isso, Foxtrot Lima, torre. Foxtrot Lima na escuta, passando ao controle 19-8. Estimativo de Apollo 19. Para posicionamento web 5808, portão 62. Obrigado, chame táxi, 5808. Chama na briga. Subir mantenha, nível de voo 100, saída Gole. 100, saída Gole, o Foxtrot Lima. Confirme se está liberado da restrição, o Foxtrot Lima. Afirmativo. Objeto 5719-7, sua restrita ao nível de voo 320. Restrito ao nível de voo 320, objeto 5719-7. Acho que Foxtrot Lima confirma estimado de pouso. O X-LET Romeo pronto para o ingresso. Chame Centro Recife 128-8, TR 125-1. 288 e 125-1, Web 5717. Taxi Webjet 5808 com 77 a bordo, 5:25, alternando com quem? Taxi autorizado, Juliette Tchau. Pode ser no 0, já pronto. Otimíssimo, 1-0-3. Ok, 1-0-3, diz Taxi Webjet Tchau, fazer uma espera, reportará. Só confirmar, na saída vai ser elefa, né? Então curvando à esquerda, pode. Afirmativo. Ok, obrigado. Juliette Romeu, reboque finalizado. Sim, bom dia. Bom dia. Salvador, o Foxtrot Lima está passando nível 080. Solicito manter o nível 085 da presente. Busque Foxtrot Lima autorizado, se manter a nível de voo 085. Confirma se pode aprovar direto o destino. Federação, busque Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, autorizado para outro destino. Autorizado direto para outro destino, Whisky Foxtrot Lima. Próxima pode esperar, pronto, é 5808. 5808, ali ainda colo no zero, vento uma centena com 59. Ali decora, 5808, obrigado. Salvador, bom dia, voo 804, informação forte. Voo no 804, senhora, identificação, via chegada bolsa, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.3. 4.000 para 0.3. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tia Papá Oscar, Paulo Afonso, autorizado 090, decolo no 7, esquerda, whisky 1, controle 119, decima 8, transponder 5061. Saída Lepa 340, 5808, obrigado. desejo aquele cordial bom dia ao Papatango Vitorinha Júlia. Vitorinha Juliette, Aracaju, 0055. Confere, senhor. Dois a bordo na lei. Estimativa autorizada Aracaju no 055, decolando a 17, com curva esquerda no Vassarino Corredor Forte, inicialmente restrito 1 no meu pé, até a liberação do controle. O controle vai operar em 119, decimal 80, o transporte padrão 0, corrigindo. Aracaju, aciona 0264. À esquerda, meio restrito no Corredor Forte. Aciona 0264, nossa presença 198. Agir no 05. Está ali de acionamento? Afirmativo. Chama por táxi. Chamaremos, graças, senhora. Índia Júlia. Tá livre, chama na Oscar. À espera da Oscar, chama nela. Júlia. Sanguíche, Foxtrot, linha para serviço de informação de voo e alerta, chama em centro Recife, 128, décima 8, até 125, décima 1. 128, 125, décima 1, o ex Foxtrot, linha grata. Nossa, Autorizado, Salvador Ilhéu, 080. 01 para bordo, decola 17 direita na Coral. Controle em 119, decimal 80. Zona 02, 71. Papá, Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 100, chame ligado, frequência 120, decima 1. 1201, Alfa Tango Tango, obrigado, bom dia. Torre Tan 3201. Tan 3201, autorizado, Salvador Confins 360, decolo no zero direita, da El Leda Bridge, em Bridge Upper Zulu no 6. Controle em 119, decimal 80, transponder 5066. Gente, Confins 360, da pista 10, com cor direita, da El Leda Bridge, Upper Zulu no 6, 19980, 50.66 no transponder. 3201, já puxa o acionamento. Câmara. Autorizado, Alfa Confiar, chama para ingresso na, no set. Circulou de Salvador aos 38, curva esquerda, aguarda a transferência. Curva na esquerda, vai aguardar a transferência. Autorizado ingresso, a parte olhando e pronto, ao segundo fiar. Golf Vitor Lençóis, decola no 7, esquerda, uma centena, a saída Conde. Controle 198, chana 5054. Confirmando, saída Momo Alvo. Livre acionamento, chão pro táxi. Romeu Golf Vitor, pátio. Gente. Cruzar cabeceira 28, de ajoelho mantendo o meu. Afirmativo. No 804, desce para 2000 pés, ajuste 1903. 2903, 1804. Vitor Índia Juliette cruzou o campo, controle 119, decima 8. 198, grato, Júlio. Puxa, vai cancelamento 208, tá? 3209. 320108 autorizado, chame táxi. Câmara. Golfo Sierra, autorizado a colagem no 7, 090 graus, Aquele cordial bom dia, o Papatango Victor India Juliet. Papatango Victor India Juliet, mantenha-se em condições visuais. Autorizado a ascensão ao nível de voo 055, corredor forte. Livre para o 055 pelo corredor. É o India Juliet. Controle Salvador, bom dia, voo 1607, centro da Fox Trot. Voo 1607, aciona a identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050, QNH 1093. Chegada Bonf, 1013, descendo para 100, voo 1607. Voo 1804, autorizado ILS, X-ray, pista 10, reposta estabilizada. Guantará estabilizado, 804. Afirmativo, cidade 35, reporta que é pronta, 35. Calibre ingresso 35, reporta final de pronto. Salvador, bom dia, o ascensor de Serra decolou no momento, 0271 nacional. Patango Oscar Golf Serra, contato radar decolagem, submantém nível de voo 080, saída Coral. A 80 na Coral Golf Serra. Localizador, 804. Gol 1804, comparte de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6. Salvador, bom dia, gol 804. 804, autorizado no 0, vento 090 graus, 0,5. Estabilizou, baixou, travou a campo à vista, livre pouso 90, gol 804. Sim. Vitorinha e Juliette, confirma este mal de pouso. Porta, ponto de espera da onda. Gente. TAM 3171, tem da informação Fox. 3171, para atualização, solo 121, décima 9. 1219, gato. Solo Salvador, bom dia. O TAM 3171, no centro da informação Fox. 3171, bom dia. Você está pronto para cópia? Afirmativo, senhor. Prossiga. Para Guarulhos 360, na Peruísque 50, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5073, TAN 3171. Autorizado TAN 3171, Guarulhos, no 360, saída da El Leda Bidev. Decolagem da 10 com curva direita, o transponder 5073, o controle 119.8 a 218.6, o TAN 3171. Jovem pronto para o PUS 3171. Chamará pronto para o PUS 3171. Golf Victor, desespero de turbulência, tem decolagem autorizada da 17, V0, 90 graus, 059. Gol 9715, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000, 1013, ajuste 715. Espera pronto, 3201. 3201 ali, mantém o zero. Ali mantém. Dia, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 612 no 804. Alfa Juliette, 612 é gol, 1804. 08, controle 19, decimal 80. Romeu, Golf Vito. Tá 3201, ali decola 10, vento 090 graus, 059. Ali decola, tá 3201. Controle muito bom dia, Papatango, Romeu, Golf Vitor. Papatango, Romeu, Golf Vitor, contato radar na decolagem. Sobre mantenha nível de voo 1900, sai da Momo. É, tá livre então para o Romeu, Golf Vitor? Meu Golf Vitor, suba e mantenha 3000 pés, ajuste na 013, aguarde para a subida. 3000 no 013, Romeu Golf Vitor. Bom, 715 autorizado ILS X-Ray, pista 10, repórter estabilizado. Autorizado ILS X-Ray 10, portaria estabilizado no 715. Bom, 607, desça para 4000 pés.